Romeu, Oscar Bravo, chame agora o controle em 199.8. 198, Bravo. Você um contrato? O voo vai desviar 10 graus da esquerda, deixa um CPU. Sim, se após desvio, voo 955, vai ter. Doutor Salvador, é o Papa Romeu, Oscar Bravo. Papai Romeu, Romeu, Oscar Bravo, mantenha as condições visuais, corredor Axel, no meu pé, esteja atento a tráfego na sua posição de 12 horas, meia milha, Bravo, November 2, Papá, manter um no meu pé no corredor Axel. Sim, Bravo. Via Alfa e Kilo para a posição 3 do Pat 3. Alfa e Kilo 3 no Pat 3, passando. Bravo, está dentro, está bravo. Salvador, é o TAN 3155, espera 10, pronto, boa tarde. TAN 3155, boa tarde, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 100 graus, 13, nós, TAN 3155. Autorizado decolar, pista 10, TAN 3155. Sete terra, ciente, frequência livre para coordenação. Salvador Batalha e Passaria do 2231, informação Romeu. Foi para Salvador 198. Limpe 5241, vetoração para evitar tráfego, curva direita, proa 280, limitado por essa proa por 20 milhas. Direita 280, limite 20 milhas, 5241. Salvador Batalha, Passaredo 2231, informação Romeu, ideal de descida. Passaredo 2231, no chegada a mar e desça para nível de voo 050, ajuste no 009. 050, abriria para a cidade de bordo, posição em TAP, senhorita. Negativo, mantenha o perfil de chegada. Romeu Oscar, mantenha escuro. Passaredo 2231, tráfego na posição de 11 horas, 24 milhas, um Alfa Tango 72, passando o nível de voo 145 em subida. Cliente, abandona 170 para o 050, Passaredo. Trip 5241, no tráfego na sua posição de 11 horas, 21 milhas, rumo este é um Alfa Tango 72, passando nível de voo 970 para nível de voo 050. Passaredo, Trip 5241. O Salvador é o Trip 5627, falecido. Trip 5627, prossigo. Poderia coordenar o nível final para o 5627-150, por gentileza? Gente, agora de fazer nosso. Guarda. Boa. Me torne na frequência 11895. 11895, boa, 075. Controle Salvador, boa tarde, é o TAN 3155. Com referência, pode voar direto da EL. TAN 3155, contato radar, sub, mantenha 340, saída da EL. Mantenha o perfil de saída. Então mantenha o perfil da saída, TAN 3155. TIP 5627, autorizado nível final 1950. 150, 5627. Com 9755, desça para 2500 pés. 2500 pés, 5, 5. Zero, tráfego avistado, livre pouso na zero, vento 090 graus, eu nomeia nós do voo 1075. Autorizado pouso na 10, voo na 075. Autorizado posicionamento no 2, chama para o táxi. O altímetro no 0, 10. Afirmativo, posição é 02, confirmado, 1010. Chamaram para o táxi, 6321. Só reporte rotatório visual com campo. Rotatório visual com campo, esquema federal. Solo Salvador, boa tarde, está 3145 para a costa. Galeão 3145. Está 3145, está autorizado para o Galeão, nível de voo 380 pela Atlas Zulu 10. Até ESMAP, após direto Lúvito e Barbacena. Decola na cabeceira 10, com curva à direita, subida da EL, após Leda e Brilhe. O transponder é 5014, controle em 119.8, corteja. Utilizando Galeão 380, Zulu 10, ESMAP, Lúvito e Barbacena. Decola da 10, curva à direita, da EL, Leda, Brilhe, 5014, 198. Voltou 3145, correto, cotejamento, chama pronto para acionamento. Está pronto, o despeca acionamento está em 3145. Paulo Salvador, chamaria 314, autorização, informação Romeu. 222, obrigado. Trip 5241, reassuma a navegação, vai na Prode Conquista. Dado para Petrolina, nível de voo 340 pela Apres Zulu 20. Decola na cabeceira 10 com curva esquerda, subida Momo, transição Flock. O transponder é 5017 e o controle em 119.8. Coteja. Petrolina, nível 340, Apres Zulu 20, decola do 10, curva esquerda, Momo Flock 5017, 198, Xané 6314. Hoje é 6314, correto, cotejamento, chama para acionamento no 612. É. Salvador, acionar com 327, posicionamento no 01. Hoje é 6327, aguardo para o posicionamento no 01. Aguardo, 6327. Zero da presente, autorizado a encurtar para a final da 17. Reporte na curtíssima. Presente, autorizado a encurtar, reporta na curtíssima, em Pena Federal. Muito não lembrava, só informando, temos aeronave próximo à Duna, para pousar o 10. Boa tarde. 075 no solo 09, chame solo em 1219. 219, boa, na 075. Muito não lembrava, copiou a torre. Negativo, poderia repetir? Muito não lembrava, reporte final de 3 milhas. Reporte final de 3 milhas, em 19. E Juliette para o portão 5. Alfa e Juliette, portão 5, voa na 075. Alô, só para reforçar aí, na 075 que fala uma pista bastante irregular, ok? Ok, ciente, agradeço a informação, voa no 075. Será informado as próximas aeronaves e será lançado aqui no nosso livro, ok? Obrigado. 755, complete final do procedimento, chame torre na frequência 118.95. 2195, está já. Controle 3526, solicita Aracaju quando possível. Sim, agora de coordenação. O Índia Novembro Alfa visual com o Boeing da Gol a uma milha do externo. Afirmo. Tem é, como seguir como número 2 para pouso no aeródromo? Afirmo. Gente, Índia Novembro Alfa, tem é como número 2 para pouso no aeródromo? Número 2, aproximação Índia Novembro Alfa. Voar em espaço aéreo RVSM, eu recebi uma mensagem modificando isso para não homologada, o senhor confirma isso? Confirma. Não estou sabendo de nada não, a gente inclusive veio voando na vinda no, nessa aeronave do passageiro RDSM. Ok, estou ciente, é o que eu imaginei mesmo. O que está acontecendo já há alguns dias é que todas as aeronaves da TAM, a gente está recebendo essa mensagem. Todos os planos, inclusive o próximo aqui, que é o TAM 32107, que vai para Confins, eu já tenho ele aqui. Acabei de receber a mensagem dele também, mudando isso aqui. É, só avisar o senhor, se o senhor puder entrar em contato com a companhia, para que eles entrem em contato lá com o CGNA, verificar o que está acontecendo no plano, ok? Positivo, obrigado. Faremos o 3145. É, reafirmo que não há nada reportado em manutenção e viemos com tudo operando. De qualquer maneira, agradeço. E assim que chegar no galeão, eu vou informar a empresa. Ok, agradeço. TAM 3145. Agradecemos. Boa tarde. Decimal 1, alterna 1-3-3, decimal 95. Decima Recife 2-5, 1-3-3-9-5, boa. Oh. Está autorizado para Confins, nível de voo 340 pela APRA Zulu 1-6. Decola da cabeceira 1-0 com curva à direita, subida da El, Leda e após bridge. O transponder é 5006 e o controle em 119, decimal 8. Coteja. Correto, azul 41118, chame pronto para o acionamento no portão 3. Para o táxi, o Xaner 6321 no 9090, a bordo, autonomia T, 4 horas, alterna Goiânia para o táxi. 94 horas e Goiânia, tá livre o táxi à direita, no ponto de espera, chame a torre em 1895, o altímetro 1010, tenha uma boa tarde, eu vou chamar 321. Livre táxi, ponto de espera, 1895 é a torre, 1010 o ajuste, obrigado, bom feriado. Puxa 6327, está autorizado o push no portão 01, chame para o táxi, o altímetro no 010. Vai chamar para o táxi 6327. Sente, o Xané 6321, após o pouso do Boeing da curtíssima 90, a linha mantém cabeceira. Para passar a aeronave, a linha e mantém 90, 6321. Corrigir na primeira alfa, 2.5 milhas a cabeceira 17. O Índio November Alpha, o tráfego já foi superado, livre pouso no 97, o vento 090 graus, 05 nós. Livre pouso no 7, Índio November Alpha. O azul 4118, aguarde ao número 2 para o push no setor, expectativa de 3 minutos, ok? Sim, está na guarda, azul 4118. O TAM 3145, confirmando o início do pushback. Vai agora completar o pushback até a saída do parte 3, ok? O Xané do portão 01 já estava autorizado o push dele. Sim, então a gente completa até a saída do parte 3, 314. Novo Salvador, gol 755, Debrou, boa tarde. O gol 755, boa tarde, está autorizado o táxi via Alfa, aguarde antes da Juliette. Alfa, aguarde antes da Juliette, gol 755. O TAM 3145, entendeu que estava autorizado o pushback na opção 4. É, deve ter tido algum mal entendido, ok? Agora, então, como o Ocean está puxando no 01, por gentileza, puxa até a saída do parte 3, assim cabe as duas aeronaves aí, ok? Tá bom. Índio November Alpha no solo, Zona 5, autorizado backtrack, reporte pista livre. Próximo a Juliette, bolo 755. 755, Observe a aeronave da TAM completando o pushback. Assim que ela liberar a Juliette, o sono ingresso é a Juliette para o portão 08. Sim, vocês estão atentos ao TAM, tá? Liberar a Juliette, Juliette 08, bom acesso. Cenário 6327 para o táxi com 94 a bordo, autonomia de 3:15, alternando Salvador. 3:15, Salvador e 94 a bordo, livre o táxi à direita, no ponto de espera, torre 1895. Tenha uma boa batalha, Oxa 6327. Direita, ponto de espera 1895, obrigado, boa tarde, bom trabalho. 6321. Condor 25, desça para 2 mil pés, ajuste no 090. Autorizado o final do procedimento LS, reporte estabilizado. É a luz mil, vai reportar estabilizado, Condor 25. Decola a cabeceira 10, com curva à direita, subida da El, Leda, Bride. O transponder 5033, o controle em 119.8, contexto. Afirmativo, o senhor sobe na Dael, Leda, após direto à posição Bridge, onde intercepta já a Zulu 16, ok? Ok, por favor, salve direto ao transponder. 5033 é o transponder e 119.8 é o controle. Autorizado para consigo via Zulu 16, decolando da 10, curva direita, saída da Dael, Leda, Bridge. 5033, transponde 19, 8 ao controle, 3217. Correto, 3217, chama para o push do portão 10. Reporta push do portão 10, 3217. Solo Gol 9280, ciente da Romeu, autorização com fim. Aguarde um minuto para a cópia, Gol 9280, subida da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge, não se escuta. Solo, Salvador, TAM 3145-61, a bordo 4 horas, alterna Campinas para o táxi. Livre o táxi via pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, altímetro 10-10. Quando pronto, a torre 1895, tenha uma boa tarde, TAM 3145. Pátio 1, Índia e Alfa, no ponto de espera 1895, uma boa tarde, bom trabalho. Azul 4118, coordena com a equipe do Solo, após o táxi do Airbus da TAM a sua cauda. Está autorizado o pushback, chama para o táxi, o altímetro no 010. Bem, depois das 2, vai coordenar, faz o carro azul 4118. 9280, na escuta para quanto? Copia. 19280, autorizado para confins, nível de voo 360, pela Upper Zulu 16. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El Leda Bridge. O transponder é o 5027, o controle em 119.80, contagem. Autorizado 360 com 15, Upper Zulu 16, decola da 10, primeira curva à direita, da El Leda Bridge, 5027, vacionado 19.8 ao controle, para o voo 9280. 9280, correto, cotejamento, chama para acionamento no 11. Reportará. Cliente, o 3 já está embaixo, travado, senhorita. 2, Salvador, boa tarde. TAM 3145, ponto de espera pronto. 3145, mantém o ponto de espera. Temos aeronave, uma TR da passageira já passou externa para pouso. Cliente, TAM 3145. Passaria do 2231, livre pouso 10, vento 080 graus, 039, o ajuste no momento 10110. Livre pouso, passareta. Controle Salvador, boa tarde. O Janair 6327 da Eoleta, 1500 pés. Janair 6327, boa tarde. Contato Radar, mantenha 240, saída da El. 240 na da El, 6327. Controle Salvador, Xanaro 6327. Prossiga. gostaria como coordenar o 140 como final? Aguarde coordenação, Chanel 6323. Sim, a gente liberaria a restrição de velocidade também? Passarei do TNB Pouso? Passarei 2231 na firma, Unip Pouso 10. Obrigado. Cível, Chanel 6323. Grato. Chanel 6327, voe Coral. Coral 6327. Condor 25, complete final do procedimento, chame torre na frequência 118, decimal 9. 1895, obrigado. Azul 4118, POB é 119, 320, Alternado Ribeirão Preto. Azul 4118, táxi via Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 118, decimal 95, ajuste 1010 agora em bom voo. Índia Alfa até o ponto de espera da 10, lá chama a torre de 2.5, obrigado, manda lá. Chanel 6327, decolagem 22, chame agora o controle 19.8. 09, reposta através de Paris. Reposta através de Paris, vitorista DDF, 09. Chame solo em 1.9. 219, obrigado, boa tarde. Boa. Então, 3145, livre decolagem 00, vento 090 graus, 03 nós. Livre decolagem, então 3145. Boa tarde, táxi via Alfa, Juliette, remota 14, parte principal. 14, principal, obrigado. 8, obrigado, bom virado. Boa viagem. Ponto de espera da 10. Azul 418, mantenha o ponto de espera da 10. Vai manter. Para remota 14. Após a passagem do mesmo, tem livre acionar a reporta ataque. É que após a passagem do ATR, autorizado para o deslocacionamento, chamou na ataque, deixando a 6314. Condor 25, tráfego do avistado, livre pouso 10, vento 100 graus, 103 nós. Autorizado pouso 10, Condor 25. Então 3145, decolado 24, chame o controle em 19.8. 19.8. Procedimento LS estabilizado. Ataque na prova de tanto prisão, 400 na sua escuta. Patrulha, escuta 3145, decola da EON. São 3145, contato radar, submantenha 380, saída da EON. 380, da EON, 3145. Roda, autorização 077, boa tarde, formação em curso agora Sierra, Galeão, autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Peslu 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5036 no transponder. Do Galeão 360, decola da 10, curva direita, saída da EL, Leda, Bridge, até para o segundo 10, que é conforme o 2298, para conforme o 2798. Luna 077, correto, portão 9, chama para o nome do espectro na mesa. Tá bom. Táxi via Alfa, Delta, mantenha o ponto de espera da Delta, aguardando para o cruzamento. 14118, vento 100 graus, 131, livre decolagem 00. Livre decolagem, azul 4118. Andou 25, após a passagem da aeronave decolando da 10, tem livre cruzamento até o pátio militar, não me escuta até o corte. É, está, está no cruzamento, não me escuta até o corte, corte. Azul 418, decolado aos 27, chame controle 199, decimal 8. 198, boa. Para o táxi Oceanair 63, 14, tem 120 no POB, 2 horas e 20, autonomia alterna, repito. Oceanair 6314, táxi via pátio Índia Alfa, até o ponto de espera da 10. Ponto de espera, torre em 118, decimal 95, ajuste no 0, no 0, agora um bom voo. Livre táxi via pátio Índia Alfa, ponto de espera 10, torre 11895, Oceanair 6314, obrigado. Pushback sanamento 9280 no 11. Pro 9280, portão 11, autorizado, reporta táxi. Reportará 9280. Oceanair 6327, confirme. Mas, senhorita, aqui a gente mantém 140 para descer. Oceanair 6327, aguarde coordenação com ele. Travelo Paris, direção Interlagos, só passando o Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, aponta rotatória, prisão com campo. Aponta rotatória, prisão com campo, Vitor Índia Juliette. Oceanair 6327, mantenha na escuta.